pelo amor, igualdade. O som invade a mente podre da sociedade. Lavagem cerebral, eis a palavra-chave. Unidos com coragem, lutar pela verdade. Contra a injustiça e a desigualdade. Pra bater de frente tem que ter dignidade. Demonstre na humildade. Yeah! No paraíso encontrei árvores de microfones. E a cada mic que arrancava gritava seu nome. Não fosse a rima eu me perdia no mundo do antes. Onde cê foi, onde cê vai, onde você se esconde. Eu pinto minhas músicas com as cores da vida. Com o pincel do pensamento e um cheiro de rima. Águas caindo a pica, moleque corre com a redinha. Vaca da borboleta com cores da melodia. Beija flores, são benfeitores, aliviadores de trabalhadores. Libertado por compositores, atores de um teatro que não vai terminar. Trilha sonora comemora a glória de quem sabe amar. Clima de chuva, molha meu plantio. Palavra amiga me aquece numa noite de frio. De que adianta eu chego ao mundo, coração se cego. Tem mil pessoas ao seu lado, pensamento deserto. Num deserto, deserto, onde se habitou nada. Onde nada se reproduz, onde tudo se acaba. Felicidade se mantém nos portais retratos. Mas se torna bem melhor quando ela está do seu lado. Que os pés ilumine quem vive no negrume. A solidão faz que os homens não enxerguem as luzes. E a cada passo é o momento de encontrar o sentido. De sentir de sentimento é imprevisível. E a profundidade da cavidade das pessoas e sem brade reflete quando algo magoa. Felicidade na toa que atua na fidelidade. O pai chegou e não acoa todos atos de maldade. Frase escrita na laje, visão da paisagem. Paz reage, música destaca os atos de bondade. Conflito entre mentes, caso vão extremo. Photoshop muda a imagem, coração é o mesmo. Obsessão de vencer os obstáculos. Que os pontos negativos não atingem os pontos fracos. Eu vejo vidas que necessitam de outras vidas. A tristeza não se conte, de harmonia se habita. Notas levitam, trago a senilidade. Suavidade da música sobre a camada da verdade. Mil fases, vários lugares, um jogo só. Sem ninguém pra atrapalhar, se independente é bem melhor. Olhos sinceros que fijam. Lábios desenhados com veneno. Bactérias do mundão que te oferece o cão em forma de lindos beijos. Egoísta as pessoas que pensam que o beijo é que traz o veneno. Posso morrer envenenado, vários do lado beijados por ti. Liberdade, beijados por ti. Beijados por ti. Liberdade, vários do lado beijados por ti. Beijados por ti. Decente, chapa quente, pode crer. SJ, ninguém puxa o tapete. Terror dente por dente, maquiavélico. Plano estratégico, a cota. Érito em pólvora nos passos da maloca. Torna o mocax, termina na esperança. Quem tá na rua presencia a matança. Ligeiro, cos louco, qualquer descuido é treta. No disparatino vai de ponto 40. O que vale a paz se não tem harmonia? Nem sempre a gente vai transmitir só alegria. Certo que é a meta, mas vale um amigo. Nem sempre o atalho te leva ao destino. Somos semelhantes ao sol e à lua. Disputando a terra, mas cada um na sua. Nutrindo preconceito, semeando a guerra. Nunca se unimos para vencer a miséria. Mas é peneirar outro louco então. Difícil dar um abraço com carinho em teu irmão. E MC se acha, a maioria vai pra grupo. Faz cara de mal no palco, paga de bicuto. O status fede, etiqueta, vitrine. Quem tira um cara homem, não conhece o crime. Piores MCs nos melhores palcos. E os melhores para mim, cantando no chão de barro. Bolo podre, eu sei, fode tudo. Jesus não morreu, então por que cê tá de luto? Passa sua cara, respeite a quebrada. Vou na mesma correria que é suada. Reparta o pão que vem abençoado. Ajude a sorrir a vitória do aliado. Faz seu mundo Joe, é tua cara, é bem legal. Pra revolução liga os primote leal. Vamos explicar a quem não aprendeu. É ser humilde e acreditar em Deus. Vamos encontrar a força de vontade. E viver em solidariedade. Poeiro delinquente, atuante da ZN. Do cenário impressionante, ligeiro a todo instante. Nossa fé remove montes, ignore os brutamontes no rasante. O clã é zap, truco, rouba monte, é pedra dura. Jamais removerão a nossa fé, o meu louvor é como Gaza. A multidão arrasta no rolê, meu flow define. De Landau pela Elkind, bate forte como boxe. Nocaute do Holyfield, entre clássicos. Palmeiras, nego, aço, nas ruas passo a passo. Palavras que flutuam pelo espaço. Ao trancos e barrancos, o meu canto gera encanto. Vários trampos, vários cantos, flores em todo campo. De volta para o futuro, jamais em cima do muro. Distante do lado escuro, a luz no final do túnel. Em pleno inferno astral, meu verso é quebra-gelo. Nas ruas das solidões, o nítido pesadelo. A rua é e sempre foi a nossa casa. No clima de neblina, misturado com fumaça, extravasa. A rima rara, bateu na cara. São Jorge por entre linhas, a rua é nossa casa. Família unida, jamais será vencida. Mano Palmeiras, Melk, Mano Flair, DJ Samu, e ML é a sigla. Olhos sinceros que vejam, lábios desenhados com veneno. Bactérias no mundão que te oferece o cão em forma de lindos beijos. E com isso as pessoas que pensam que o beijo é que traz o veneno. Posso morrer envenenado, vários do lado beijados por ti. Liberdade, beijados por ti, beijados por ti. Liberdade, vários do lado beijados por ti, beijados por ti.